Bem, aqui temos exemplos um pouco de todas as fábricas aqui da região de Aveiro. Temos aqui também umas achegas da Vista Alegre, mas temos essencialmente a Fonte Nova, que era mesmo cá no centro de Aveiro, não é? Na zona que ainda hoje nós chamamos Fonte Nova, o nome dela vem dessa fábrica. Pronto, e ainda lá tem a sua chaminé que sobreviveu. Os Santos Mártires. A empresa de louças de Aveiro, pronto, e tentámos representar no período da Arte Nova, que cá em Aveiro se situa muito de 1904 até próximo de 1800, de 1915, aproximando-se às vezes até mesmo dos 20, para a Europa um bocadinho antes, 1890. Tentámos ver o que é que estas fábricas locais estavam a fazer nesta época, recorrendo ao acervo dos museus de Aveiro. E de facto chegámos à conclusão que tanto produzem coisas ao que o mais moderno era na altura, que é a arte nova, mas também mantinham expressões de gosto mais clássico, pronto, que era normal, era para agradar a todos os públicos. E mesmo a Fonte Nova tanto fazia a joalheria, pela qual é muito, muito famosa, mas também fazia outro tipo de objetos, e os Santos Mártires também. E aqui tentámos um pouco, o espaço não é grande, por isso não é uma exposição muito grande, mas tentámos mostrar essa diversidade. Pronto. Sobretudo com peças que não são os azulejos, não é? Sim, exatamente. Digamos que Saindo os azulejos são da. conhecidos, Saindo, estão exatamente. retratados, muitos ainda estão nas fachadas Saindo dos também. azulejos. Aqui seriam mesmo objetos decorativos para as casas desta época. E de facto temos Mais exemplo. específicos, digamos assim, com Exatamente. mais interesse, se calhar, não? Exatamente. Temos então objetos que de facto nos remetem muito para o universo da Arte Nova. Não é? E até temos ali a floreira da Fonte Nova que remete para o universo brodaliano, mas que foi feita cá, é local, e temos também peças aqui que expressam o gosto ainda mais clássico, mas que ainda vigorava na época, sendo elas todas do mesmo período. Mas mesmo na azulejaria isto acontecia. As fábricas produziam a Arte Nova, não é? Os motivos de azulejos da Arte Nova, mas também mantinham produção do gosto mais clássico. Era mesmo uma questão de agradar ao máximo de públicos, porque os revivalismos continuaram a coexistir com a Arte Nova. E claro, depois todos os ecletismos e as misturas. Estas são peças que vocês têm guardadas, normalmente Sim, não vê-las normalmente do não dia, não estão é? Não estão no sim, público, não é? normalmente estão em reserva e são peças que saem mais à rua, vá para as exposições temporárias. Temos duas peças muito interessantes que se adequariam muito bem a esta exposição e que não estão aqui porque estão noutra exposição temporária, por isso as pessoas podem vê-las à mesma se forem ao Museu de Santa Joana. Também dois exemplos muito bons deste período, a fábrica da Fonte Nova, um muito, muito Arte Nova, também uma floreira, e outro também já pronto, e mais clássico. Ao gosto aqui também da Fonte Nova, destaca-se muito, não é, o azul Fonte Nova, que era muito famoso à época. A Fonte Uma Nova marca deles, trabalhava não é? com um cobalto muito bonito, tem uma luz muito própria e é sempre muito referido o azul Fonte Nova, e nesta exposição ele também se pode ver. Temos aqui bons exemplos do azul da Fonte Nova.